Ó, daqui uns dias nós vamos começar um negócio assim. Eu vou dar uns 5, 6 minutos para você poder se confraternizar melhor. Porque às vezes você quer dar um abraço mais forte e falar, e aí, hein? Tal. É, gente, é louvável. Porque, sabe, existe uma tradição assim religiosa que a gente, né, tem que se comportar de tal maneira. Claro que nós devemos todo um respeito, né, a Deus, né? Mas nós podemos, sim, cumprimentar alguém, dar um abraço e, sei lá, perguntar como vai. Então não tem tanta essa pressa, essa correria da gente, né? Tipo assim, por favor, agora o padre vai tocar o sino e você fica cala a boca. Né, gente? Porque a gente foi meio que treinado nisso, não pode, sabe? A gente tem uma liberdade em Deus, porque o culto é de Deus, ele não perde o fio da meada, né? Então, a gente, eu também estou entendendo isso. A gente precisa dar um tempinho, assim, sabe? Os irmãos, porque eu sou uma pessoa que adoro conversar. Principalmente quando não pode. Ó, vocês estão pensando o quê? Vocês têm que me conhecer, gente. De repente dá uma coceira na língua, assim. Eu tenho que falar. Mas bem que não pode, mas. Não sei, coceira. Dá umas assim, entendeu? Pra não dar bandeira. Né? Mas é gostoso dar um papinho assim, de repente. Nossa, ai que bom. E aí, a gente resolveu aquele caso. Ai que saudade, que legal. Ai, que... Não é legal isso, gente? Que a gente, sabe, tem que se aproximar das pessoas. Gente, é isso que é o evangelho. É gente, é pessoa. Tá? O mundo é assim, aquela coisa horrorosa, nojenta, que não dá. Mas Deus, a gente tem que deixar cair essas escamas, essas cascas, né? Que a gente vem na igreja, tipo, eu sento aqui, sou eu e o resto quiser. Não, isso na hora que você está adorando a Deus, é para você se concentrar. Mas com relação ao relacionamento, a gente tem que se afinar. Porque Deus diz que o homem, né, se afina com outro homem, que é igual a faca, né, uma com a outra lá. Você passa uma na outra, ela fica afiada. Mas o relacionamento nos faz assim afiados. É o relacionamento que traz, sabe, esse fio no corte. Então, que a gente vai aprendendo. Uma hora, sabe, dá um soco aqui, tropeça ali, faz um rolo só, mas daí levanta e aquilo serviu para ajustar. Então, nós precisamos de mudanças. Nós temos que mudar. Ninguém pode ficar do mesmo jeito. De jeito nenhum. Quem está do mesmo jeito é porque não está deixando a palavra de Deus fazer as mudanças nas suas vidas. Então, a religião é isso aí, não precisa mudar. Seja o que você é, sabe? E fica aí fazendo corrente. Andando de joelho, arrancando lasca daqui do joelho. Porque Deus vai te ouvir? Ele não vai. De jeito nenhum, ele não vai ouvir. Deus só ouve o que ele já estabeleceu, né? O que está na palavra dele. Então, se eu não estiver na palavra dele, não adianta eu pedir outra coisa. Vocês estão me acompanhando nisso? Que a gente tem que aprender a pedir no que está a palavra. Porque essa é a nossa herança, as promessas. E tudo vai acontecer na nossa vida. Tá? Então. É muito importante, assim, a gente olhar para as pessoas, saber quem são as pessoas, já que a nossa igreja é pequena, né? E a gente poder dar um alô, sabe, cumprimentar alguém, olhar no olho da outra pessoa. Porque quando eu cheguei num lugar desse assim, num grupo assim, que aí que eu fui ver o que era liberdade, que eu não estava nem sabendo disso, porque era, você entrava na igreja assim, né? E não podia olhar para ninguém. Porque Deus, você tem respeito, você não pode falar nada. Olha, você viu? Então Deus não conversa, Deus não fala, Deus não ri, Deus não. Não é isso, gente. Não é assim. Mas a gente vem com toda essa religião. E aí chegou lá na hora, olha, abraça quem está do seu lado, diga para alguém, Jesus te ama. Aí veio lá alguém me abraçar, eu, ai, faz favor. Você não é agarrado desse jeito, que é isso? Aí, ó, tudo bem, Jesus te ama de longe. É bom você nem pôr a mão aqui, porque eu não estou gostando. Eu falei, olha aí, não estava com nada, gente. Mas isso foi há 30 anos atrás, graças a Deus, né? Mas, gente, aquilo lá, logo depois de alguns cursos daquele, eu já comecei a gostar dos abraços. Mas, assim, nas primeiras vezes, já não estava gostando muito, não. Esse negócio, ai, quase me enforcou. Sério, gente, né? Porque as pessoas já estavam naquele de amar, né? Pai, Jesus te ama. Ai, meu Deus. Jesus te ama. É sério, gente, foi um agarrão tão. Mas não foi homem, não. Mulher, tudo bem, né? Mas. Ai, ai. Mas hoje, né? Aleluia. Eu sei abraçar uma pessoa, sei receber o abraço de uma pessoa, né? Porque a pessoa, quando não ama, ela vai abraçar assim. Jesus te ama, viu? Mas, ó, nossa, se você agarrar a pessoa já... Gente, ela desmonta, ela desmaia, né? A vida nos fez assim, mas a vida é errada do mundo. Mas Jesus veio trazer o amor dele, a vida dele, sabe? A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas. E a gente, quando chega assim na igreja, a gente chega pensando, ah, ninguém nem está me vendo. Tá sim, se tem uma pessoa primeira que está te vendo, que é Jesus. Sabe, a hora que você entrou, o olho que bateu em você foi o de Jesus. Te aceitou, já abriu os braços para você. E uma vez que ele fez isso, você está aceito no local. Não interessa se alguém não quer, etc. Você tem que começar a deixar isso tudo cair de você. Então isso é legal, né? Porque a gente foi ensinado tudo errado, de um Deus que, sabe, eu aqui, Deus lá no céu, e ele nem se importa. Então como que ele vai olhar para mim, ouvir minhas orações, me responder, se está essa distância? Mas então, gente, agora nós estamos... Deus falou que era para eu fazer as cartas de ensino, né? E vai junto, assim, tem a ver com o que o pastor dele ensina, é a mesma linha, só que dentro dessas pregações que a gente está fazendo aqui, nós vamos fazer cartas. E isso vai ajudar, porque às vezes você lendo, você grava mais. Ouvindo é uma coisa, lendo é outra, estando presente é outra. Então, a unção vai de várias maneiras. Por isso que é bom tudo, um conjunto, tá? Então, eu comecei a falar isso porque eu estava dizendo que a gente põe Deus num lugar tão longe, que é por isso que a gente não tem resposta de oração. Tá ok? Você tem que começar a ter relacionamento com Ele. Quanto mais você ouvir falar que... disso aqui, de quem é Deus, o nosso Pai, sabe? Que a gente tem que se tornar, assim, numa amizade, um relacionamento tão íntimo com Deus, tipo, aquele filho que tem amizade com o pai, que, ai meu Deus, e agora? Vou entrar na presença do meu pai, ai que medo. Isso não pode existir, gente. Fala mesmo. Por exemplo, o filho que é bem amigo do pai e vice-versa, e ele tá brincando lá no quintal com o moleque de bola, e vai que a bola... bate na janela do vizinho e quebra aquela janela inteira de vidro. E aí o moleque? Ele vai ficar quieto, não vai falar nada, porque o pai vai matar? Se ele tem um bom relacionamento com o pai, intimidade, porque o pai passou esse amor, essa confiança para o filho vai chegar lá, pai. O pai chega do trabalho, oi meu filho querido, e aí como é que foi o dia, blá blá blá. Ai, pai, então, mas eu preciso falar uma coisa, pai, eu preciso muito da sua ajuda. Claro, filho, eu estou aqui para te ajudar. O que, que você precisa? É que hoje eu cometi um acidente. Quebrou a janela do vizinho, aquele que chama a polícia, sabe? Aquele que pega a arma. Vocês sabem, existe isso. Opa, então, e foi bem na janela dele. E aconteceu isso, pai. E o pai falou assim, ah, só tinha que ser você. Seu desastrado, seu não sei o quê, e balacatei, balacatai, não é assim, gente? E pega a cadeira, taca no filho, e não sei das quantas, e você é que se vire, e isso e não sei o quê, não sei. Ah, muito bem. Se você acha que você vai pedir para Deus com confiança que você fez uma atrapalhada na tua vida, mas você errou tanto, você acha que Deus vai vir te ajudar? Pois, você só viu o pai pegando a cadeira e sentando no filho na hora que fez a maior burrada da vida. Porque o pai não foi passar a mão na cabeça. Não é para passar a mão na cabeça, é para ter diálogo e falar, meu filho, é o seguinte, você tem consciência que você errou? Você sabe que você errou? Eu sei, pai, eu sei que eu errei. Você já tinha dito para eu não ir brincar lá no quintal de bola, porque era perigoso, porque a bola vai alto, realmente. Eu não obedeci. E a gente distraído, brincando, a bola foi forte. Eu errei, pai, me perdoa, porque eu não vou fazer mais isso. Tudo bem, então eu vou lá, vamos, você vem comigo e nós vamos arrumar essa janela, nós vamos ver aonde que vai ser comprado esse vidro, você vai comigo e nós vamos juntos. E eu vou arcar isso para você. Porque eu sou o seu pai. Pai é isso, Deus é isso. Por isso que nós não recebemos resposta de oração. Porque a gente não imagina que Deus vai nos aceitar com um tremendo erro que nós cometemos. Então, é isso que eu quero deixar claro aqui nesta carta. É bom você ler, porque a gente vai ter muitas cartas de ensino e tudo. E para você saber que a gente coloca, e eu digo aqui o seguinte, que do jeito que Jesus falou sobre Lázaro e o homem rico, né? Que o homem rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu, que foi para o seio do pai Abraão, que os anjos o levaram. E havia um abismo entre eles. Ele via Lázaro, mas ele não podia ir lá. Lázaro não podia alcançá-lo para molhar a boca, uma gota d'água, etc. Então, havia um abismo. E realmente, quem está no inferno e quem está no céu tem um abismo e não há comunicação. O pior é que nós criamos esta barreira com relação a Deus. Nós criamos um abismo entre nós e Deus. Vocês estão me acompanhando? Amém. Nós vamos ter que bater muito nisso, porque você vai ter que ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Porque Deus é o seu Pai. E Ele falou, agora não chamar ninguém de Pai. Calma, gente, que o seu Pai é terreno. Vai tratar bem, amar, tudo, tudo. Mas não é isso, que agora, eternamente, Deus é o seu Pai. Tá? E é para você confiar nele, em todas as áreas. Então, se você cometeu alguma coisa que você não deveria, ou se você está passando por uma situação muito difícil, você pode ir com confiança diante de Deus, porque Ele é o seu Pai. E Ele não vai jogar você na cadeia, Ele não vai jogar você no precipício, na lama. Ele não vai pegar um chicote e te bater. Ele não vai te dar castigo e falar, este mês você não vai ter mais nada. Ele não vai fazer isso. Eu não estou falando para você não repreender o seu filho. É óbvio que você tem que ensinar. Porque quem está na alma, às vezes precisa levar umas palmadas. Porque o próprio Deus falou isso em Provérbios. Para você corrigir o seu filho, umas palmadas não mata ninguém. E, aliás, faz muito bem. Filhinho, não pega. E o filhinho vai lá, estraga tudo. Filhinho, não pega. O filhinho vai... Na quarta vez você vai lá o quê? Você vai lá, pum! Você entendeu? Que não é para você pegar. Agora ele entendeu que a alma... Ai! A alma leva um sustão e aí não vai e não pega. Ok? Porque ele está sendo disciplinado, repreendido para aprender. A alma precisa. Porque não quer atender desobediente. Mas quando nós vamos diante do Pai com a palavra e nós estamos orando, Deus nunca... Porque ele não nos trata com relação à alma. Ele nos trata no espírito. Ele é espírito. Então, ele vai vir sempre em nosso socorro. Não coloque uma barreira entre você e Deus. Quando você estiver orando, você tem que ter certeza que Deus está te ouvindo. Você mesmo tem que falar alto, Deus, você está me ouvindo. Você está aqui, graças a Deus. Eu estou com todo o apoio de Deus, do céu, na minha vida. E essa minha oração já está atendida. A resposta já foi dada. Eu vou ver isso concretizado na minha vida. Por isso eu te louvo, Jesus. Eu te agradeço. Aleluia, Espírito Santo, você está me ajudando. Agora a pessoa, Deus, eu creio, mas mentira que crê. Crê coisa nenhuma, né, que você vai fazer. E depois, quando ela sai da oração, isso aí não tem jeito, blá, blá, blá, não vai receber. Entende isso? Então, essa carta é sobre isso. Porque esses ensinos são muito bons. Gente, eu, cada dia, estou entrando num lugar melhor em Deus, de confiança, de segurança, e isso Deus vai abençoando. É para você ser abençoado, todo mundo que está aqui. Não é para ninguém ficar sem bênção. Tem nada desse negócio. Ô, gente, eu errei, me arrependi, Deus me levanta. Nós precisamos. Nós temos falhas. Deus sabe que nós falhamos, né? Erramos. Por isso que nós precisamos dele. Tá? Então, a gente vai crescendo, crescendo. E sempre nós vamos recebendo de Deus o que nós precisamos. Então, você pode pegar lá quando acabar esta carta. E eu creio que você vai gostar. Porque é o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Daí vai, né? E daí nós vamos lá para Jesus, comparar o que Jesus falou, que é a mesma coisa. Porque a palavra de Deus, gente, não existe... como é que a gente fala? Discordância não é essa palavra. Como é que fala? Pode ser, né? Contradição. Na Bíblia, não existe. Ah, aqui falou uma coisa, aqui falou outra. Não existe. É por causa da interpretação errada. Porque quando vem a revelação de Deus, ele mostra certinho o que quer dizer. Por que que ali naquele contexto, ele usou aquela palavra, mas no contexto ele tem tudo a ver. Fora, ele parece que houve contradição e não é. Tá? Então, a gente vai fazer um paralelo com o Novo Testamento. Tudo na Bíblia tem que fazer um paralelo do Antigo Testamento com o Novo. ver como que é agora na nova natureza, como que a gente faz, ok? É para você crescer espiritualmente, todo mundo que está aqui. Saber andar no poder de Deus e no Espírito de Deus, conforme o livro que o pastor David explicou, escreveu, ok? Então, esse livro aqui, O Cristão que Intercede, o que a gente está falando aqui, ele vai encorajar as pessoas, né, a começar a interceder, porque as pessoas que começam a interceder, elas começam a fazer parte do exército de Deus. Os guerreiros de Deus, o exército. Então, Deus só se move através de oração. Não tem aquele lugar lá que ninguém está orando, não vai acontecer nada. Não tem como Deus nem mandar anjos, pessoas, situações, ok? Então, a intercessão abre um caminho de luz para Deus começar a agir. Então, é importantíssimo. Porque, às vezes, a gente já acha assim, que o problema é tão grande que não vai adiantar cá, não vai adiantar para mim, que não posso resolver. Mas, para Deus que resolve tudo, tudo é possível. A intercessão faz. Então, é muito importante você ter um momento na sua vida, todos os dias, começa a interceder para a sua família. Você tem que orar para a sua... Não fica deixando assim. Ai, Deus, cuida da minha família. Ai, que fácil, né? Puxa vida, não, gente? Já está feito. Ah, então, beleza. Então, o que está... Não ia estar tão difícil, se for só assim. É um momento onde eu entro na presença de Deus, tipo, a gente com o tempo adorando aqui, nós entramos na presença de Deus. Ele começou a se manifestar com as palavras. Então, você começa a orar, você entra na presença de Deus. Aí é a hora de você interceder. Apresentar. Deus está acolhendo aquilo que você está intercedendo. A família, ora para a família. Porque não é para o diabo destruir a sua família de jeito nenhum, ok? Não é. Você exerce autoridade sobre a sua família, é sua família. Ok? Então é muito importante. Começa por aí. A pessoa já vai querer interceder pela Índia. Ah, mas vai vir tanto diabo em cima. Calma, gente. Começa. Quantos deuses tem na Índia? Até mosquito é Deus, meu. Vai ser uma invasão de diabo. Para. Calma. Se Deus não te chamou para interceder para a Índia, não se mete. Mas para a sua família, ele te chamou. Já chega, tem diabo suficiente lá. Se você aguentar os da sua casa, já está uma glória. Não é não? E cada um que cuide do seu, meu, que ainda tem que orar para o diabo da família do outro. Ai, já não dá. É muita coisa. Tá valendo? Intercessão é importantíssima. Você tem que entrar na presença de Deus e começar a orar. Deus faz, vai fazer, você vai ver. Gente, no futuro, você vai ver a sua oração e falar, ainda bem que eu orei. Ai, se não for, Deus vai falar, se você não tivesse orado, ó, estava tudo lá no inferno. Mas eles não vão para o inferno. Amém. Em nome de Jesus. Porque nós cremos na palavra. Esse aqui, ó, do Kennedy, Jesus, a porta aberta. Ô, gente, a gente começa a orar, pedir para Deus, ele abre uma porta. É isso aí, nós estamos, tá tudo encaixado. Intercessão, você abre, você começa a pôr na mão de Deus, ele abre uma porta com aquela intercessão. Para aquele problema que ele chama de montanha. E uma vez que ele abre essa porta, ninguém vai fechar. Então, Jesus abre a porta das bênçãos. E não tem diabo que vai ficar lá e fechar, ok? Bom, com relação a todas essas orações, a gente pode já colocar como uma oração prioritária aí, que é oração em línguas. Porque às vezes a gente está orando para nossa edificação pessoal, mas vai que Deus coloca um negócio lá que é para uma situação familiar. E a gente não sabe. E daí a gente vê o livramento e vê a resposta de bênçãos. Então é muito importante orar em línguas, tá? As outras também, mas a oração em línguas, ótimo. Não pode deixar de orar em línguas. Aí esse daqui do Kennedy Jr., fale com a sua montanha, porque aqueles problemas que são assim... tão difíceis, igual a uma montanha, né, gigante. Como que aquilo vai sair da minha vida, esse problema? Mas isso, não tem montanha gigante para Deus. Então, ele vai encorajar quem está desanimado a buscar esse Deus, porque ele vai resolver os impossíveis. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia, que nós vamos começar mais um pouquinho o nosso ensino, mais um pouco. Porque, gente, fala a verdade, se esses ensinos aqui... não estão nos ajudando bastante. Isso, nós vamos começar em Lucas 11. Sabe, porque a gente precisa entender o que, que Deus está falando na palavra. E quanto mais a gente entende, que a religião não explica nada. E aí, se você não tem entendimento, você não recebe nada de Deus. Mas se você tem entendimento da palavra de Deus, o diabo não te engana. Porque quando ele vier com conversinha errada, você sabe como jogar a verdade. Em cima dele, ele sai correndo, ele tem que sair. Porque a verdade, a palavra, ela se cumpre. Então veja Lucas 11, versículo 14. Esse pedaço aqui. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Que milagre, hein, gente? Faz favor. Que milagre. Porque, gente, é uma pessoa que não fala, ela não ouve, né, gente? Ela nasceu assim. Não tem como ela falar. Isso é um demônio. Jesus fala que isso é demônio. Sabe, essa doença aí é um demônio. Que ele agiu nessa área para a pessoa não falar, não ouvir. E tem também a cegueira e outras coisas. E Deus diz que a doença é toda um diabo que coloca. Porque Deus não tem doença. Por que, que a gente haveria de ter doenças se nós nascemos de novo, né? E agora nossa alma vai sendo renovada, transformada, é para a gente andar na cura, na saúde. Então, conforme a nossa alma vai sendo curada, andamos na saúde. Mas se ela ficar naquela vida velha, naquela condição velha, o diabo fica lá, a gente fica doente, né? Então, Jesus chama isso daqui, da pessoa que não fala, não ouve, de demônio. É um demônio que atua ali. Isso é muito sério. Aí no 15, mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Quem é o maioral dos demônios? Não é Satanás? É. Gente, que absurdo. Isso aí, você pode ver que a religião, quando começa a ver muito milagre, eles põem o negro fora da igreja. Vocês já sabem disso, né? Você não pode ir agora entrar numa igreja e dizer que você tem dons e que o Espírito Santo está agindo e eles te põem fora, hein? Primeira coisa que eles vão fazer é te pôr fora. Falar, ou você cala a boca ou você vai embora. Mas ninguém pode encobrir a luz, porque ó, aqui, ó. Como é que você vai encobrir essa luz? Só se tirar a luz. Então não dá para tirar. Então tem que ir embora. E aí o 16. E outros tentando pediam dele um sinal do céu. Quer dizer, já não chega esse sinal? Que sinal que eles querem? Né? E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Isso é triste, hein? Se também Satanás estiver dividido contra si, como é que ele vai expulsar um demônio? Se ele que pôs o demônio lá, tá certo? Ele não pode expulsar ele, porque os demônios são os súditos dele. Ele não pode fazer isso. Então Jesus está falando, olha a sabedoria divina, hein, gente? Isso é sabedoria, ok? Você acaba com o diabo em três tempos, ó. Pabuf. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Da onde vocês estão tirando isso? Se eu estou fazendo isso pelo poder de Satanás, então ele já está decaído. Acabou o reino dele. Por quê? Acabou. Porque se começa. Acabou. Como é que vai ter poder esse reino? Não tem a ver. E o pior é que ele disse aqui, no versículo 17, Jesus, que esse reino ficará deserto. Quer dizer, acabou. O reino fica deserto. O reino fica deserto, não tem ninguém. Tá certo? Presta atenção nisso. Se o diabo começar a expulsar os demônios, Satanás expulsar os demônios dele, o reino dele vai ficar deserto. Acabou. Não existe mais. Mas, ele fala mais uma coisa aqui, atente a isso. E casa sobre casa cairá. Jesus já falou de casa. Nós vamos para lá agora, para ver como que essa casa cairá. Porque Jesus, está falando aqui, gente, quando Deus está falando aqui na palavra, ele não está falando para ímpio nenhum lá fora. Ele não está falando para ninguém que não aceitou Jesus. Para ninguém que não está com Deus. Deus não fala para essas pessoas. Ele fala agora, hoje, ele fala para quem nasceu de novo. A palavra de Deus é toda para nós que nascemos de novo. O que Jesus está falando aqui é para quem nasceu de novo. Então, ele está falando aqui para os membros do corpo de Cristo. Principalmente aqui no 18, quando ele disse, também Satanás estiver dividido contra si mesmo. Sabe por quê? Uma pessoa pode construir muito bem a sua vida num dia, um dia ela edifica a sua casa, é isso que ele está falando, e no outro dia ela derruba. Um dia ela edifica, outro dia ela derruba. Vai prevalecer o quê? O que derruba, gente? Porque não tem a ver, porque você está derrubando toda hora. Então, vamos ver como que nós vamos entrar num lugar de segurança para que não haja isso que Jesus falou, que casa sobre casa cairá e que sobre esta divisão que Satanás falou. Então, Lucas 6, agora, 46. Lucas 6, 46. Quanto mais a gente abordar esses assuntos, vocês veem que a gente vai e depois volta, né? A gente vai, porque cada vez a luz vai iluminando mais, a gente vai tendo mais compreensão. Para quê? Para a gente viver neste lugar. De tanto você ouvir falar, você vai começar a ter condição de praticar. Deus vai te ensinar mais. Então veja Lucas 6, versículo 46. Por que Jesus que está falando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E rocha nós já sabemos que é Jesus, que é a palavra de Deus. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Já viu isso? E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, o que que Jesus está querendo dizer aqui? Com relação, nós vamos voltar já já lá para aquela passagem lá do diabo, do Beelzebu e da casa que cai, porque ele também falou aqui da casa que cai, não foi? Ele falou que a pessoa que não coloca a sua vida na palavra de Deus, ela vai cair. Porque aqui são dois corações, dois tipos de pessoas, dois estilos de vida diferentes. Ok? Um que ouve, porque Jesus falou assim, olha, por isso que eu disse para vocês que quando ele está falando essa palavra aqui, ele está falando com quem é nascido de novo. Não é com o ímpio lá da rua, de jeito nenhum. Porque no 47 ele diz, todo aquele que vem a mim. Ué, você não está buscando Deus? Você não vem na igreja? Você não tem uma Bíblia? Você não invoca Deus lá uma hora ou outra? Então é para você. Toda pessoa que vem a mim. Então, tem muitos cristãos que não sabem andar no Espírito. Essa é que é a tristeza, meus queridos. Não tem a mínima noção do que é andar no Espírito e nem sabe por quê. Que coisas estranhas estão acontecendo na sua vida. Tipo, por que que Deus não ouve minhas orações? Seja quando Deus quiser, Deus é que sabe. A gente escuta isso e não é nada disso. O andar na palavra de Deus, o andar no Espírito, na vida espiritual. Isso tudo é uma condição carnal de quem não tem a mínima noção de andar na palavra de Deus. Então, vai jogando essas palavras, né, para se, entendeu? Para se aceitar, enfim, que não tem solução. Porque a gente não vê muito as pessoas recebendo 100% retorno da palavra, já que a Bíblia é cheia de promessas de Deus. Fala mesmo. A gente não vê as pessoas recebendo direto. Por quê? porque não sabem andar na palavra, não sabem andar no Espírito e andam na carne. Então Jesus mostrou aqui dois tipos de estilo de vida. Um, né, que chama ele de Senhor, porque é uma pessoa que aceitou a salvação, aceitou Jesus. Tudo bem. Então, um vai e constrói a sua casa na rocha, porque ouve a palavra de Deus e pratica, mas cava bem fundo para fazer a sua vida alicerçada na palavra, ter estrutura na palavra, viver a palavra. E depois, o outro que não tem estrutura nenhuma, fundamento nenhum na palavra, ouve, mas fica por aquilo mesmo, dá a solução da vida, dos problemas, de acordo com o que está na cabeça. O que a pessoa pensa, ela vai buscar a solução lá. Vou fazer isso, fazer aquilo, acho que aquilo outro, acho que aquilo outro. Resolve fazer mil coisas, depois fala, Deus abençoa. Deus não vai abençoar o que você inventou. Deus só abençoa a palavra dele, porque ela já está estabelecida. Por isso que o diabo, sabe uma coisa? Ele quer que as pessoas ficam nessa aí, chove no molha, para sempre. Aliás, ele vai até ajudar a ficar no chove no molha, para não ter progresso. Porque tudo o que ele não quer é que a pessoa tenha progresso, crescimento. Porque se você conhece a palavra, se você tem revelação da palavra, você entendeu, você não vai deixar o diabo roubar de você. Porque a luz veio, você já sabe como que funciona, como que você tem que proceder e a autoridade que você tem. E como Deus trata essa situação e você. Então, o diabo, ele vem com muitas condições de ataques para impedir que as pessoas cresçam, conheçam a palavra, para ficar bobinho mesmo, ingênuo. Sabe assim? Ignorante dentro da palavra, não sabe o que é, não rebate, não vai. Então, ele até ajuda a pessoa a ficar neste lugar, alio a vida inteira, se possível. Por isso que ele vem contra os ensinos da verdade, queridos. Por isso que ele rebate, ele levanta pessoas e pessoas para criticarem, para impedirem que ensinem a verdade. Fizeram isso com Jesus. E nós estamos estudando isso na quinta. Fizeram isso com Paulo e todos os outros. Nós sabemos disso. E ele faz com a gente. Ele não quer que ninguém cresça. Porque quanto mais eu estou aprendendo, mais eu estou ensinando. E isso é assim, um vai ensinando para o outro. Não tem fim, é isso que ele não quer, porque Deus é fiel. Então, é para ver a resposta de Deus em todas as situações das nossas vidas. Não é para ficar sem resposta de oração. Isso é porque não teve entendimento da palavra. Então, Jesus está falando isso. Mas veja agora no 43, volta aí um pouquinho. É aí mesmo, Lucas 6:43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Por quê? Não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, digam cheio, cheio, cheio o coração. Então, este versículo 45, o começo dele, a metade, a primeira metade dele, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Vamos ver o versículo 48, tem tudo a ver com o que Jesus falou no versículo 48. Este homem é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu... É isso que ele está falando, está me entendendo? Como que esse homem, ele tem coisa boa dentro dele e tira coisa boa? Como que é isso? Jesus está explicando. Ele é um homem que pôs a vida dele na palavra de Deus. Ele pôs a vida dele na palavra de Deus. A casa dele. Essa casa não... Jesus, quando fala aqui da enchente, mas ele está querendo dizer uma casa espiritual. Porque esta enchente não precisa ser realmente uma enchente, né, de um rio, de uma tempestade, que o rio transborde e vem sobre a nossa casa. Pode acontecer. Mas Isso é, pode acontecer com, sei lá, gente, com a situação financeira, um relacionamento difícil entre marido e mulher, um problema com o filho, sei lá, um problema de emprego com o chefe, um problema de angústia, depressão, sei lá. E quando o diabo ataca, preste atenção, ele é igual a esta enchente aqui que o Senhor fala, que o rio, ele vem. E quando ele vem, ele não vem já na altura da casa. Ele começa a vir e vai batendo na casa. E aquela correnteza é forte, ela faz ondas ou não faz? Faz, porque aquilo... E conforme ela bate, ela volta, e na hora que ela volta mais alta. E vai batendo e volta, e vai batendo e volta. E vai ficando mais alta, é mais forte. Isso quer dizer o quê? Toda vez na sua vida, Jesus já está falando que você quiser andar na palavra de Deus, que aliás é para todos nós fazermos isso, o diabo vai vir atacar como um rio, como uma torrente de água que vem até se virar numa enchente. Tá ok? Ele vai vir, porque ele vai resistir a qualquer pessoa que queira andar na verdade, porque ela é a verdade de Deus. É por isso que ele criou a tal da religião. Porque a religião não ata e nem desata, não faz nada. De bom ela não faz. Não resolve. Você não tem relacionamento com Deus, você não tem intimidade com Deus, e ele não te ouve, porque o jeito que ora é errado. Como se Deus não quisesse. Ou então eu tenho que pagar para Deus me abençoar. Muito pior. Você está semeando pouco, por isso que você não está sendo abençoado. Então você vai dentro da sua casa, mora embaixo da ponte, e você nunca vai ver o retorno daquilo. Porque Deus jamais mandou você vender a sua casa. Porque se Deus mandar você vender a sua casa, ele vai te dar um condomínio inteiro de casa. Porque ele não é louco. Vocês estão me acompanhando? Mas você ouviu, você teve comunhão com ele. Ele falou, vai, faz isso. Você fez, ele veio com um retorno absurdo, imenso, abundante. Por quê? Porque daquilo ele vai usar você para outra coisa. E mais, e mais, e mais. Agora o diabo fica inventando. Eu que venho aqui com as ideias do diabo, falo para você, abençoa a sua casa. Você quer ser bem abençoado? Vende a sua casa e dá de oferta. Oferta para quem, gente? Para Deus que não é, né, querido? Porque Deus nem está aqui fisicamente. Lá no céu não está precisando de dinheiro nenhum. Vai dar na mão do homem que inventou que era para você fazer isso. Você tem que ouvir no seu coração o que é para você fazer. Não vem com essa, não. Então, quando... É isso que o diabo não quer, que você tenha esse relacionamento com Deus. Para você ter confiança plena em Deus, na palavra, porque ele vai fazer. Então, quanto mais comunhão você tiver com Deus... Então, agora você lê essas cartas, né? O diabo vai ficar nervoso com você. Ele ficou comigo. Mas na hora, meu, Deus falou, vai lá, faz isso. Foi assim. Foi até que foi rápido que eu fiz. Mas empregado falou assim, ó, vou embora, viu, dona Ana? Ah, é? Ah, meu Deus. Que beleza. Mas eu tenho que fazer almoço, 15 para... Bom, eu tenho que acabar isso até meio-dia, porque até 11h30, porque meio-dia tem que pôr almoço na mesa. Não, mas acho que dá. Bum, bum, bum, bum. Ah, não, tem que dar, porque tá bom demais. Isso agora tem que acabar. Porque se eu sair daqui, eu vou esquecer o que eu tô falando. E fiz. Ah, nem sou pra comer arroz e ovo. E fiz. Ele fica nervoso. Ele fica muito nervoso. E daí, você tá se preocupando com isso? Maior é a alegria que Deus te dá. A disposição, a força, o conforto dele dentro de você. Quando ele fala uma palavra, ele te sustenta pro resto da sua vida. Uma palavra de Deus basta. Sabe? Ele te dá paz, ele te dá alegria. E é isso que Deus quer, que você esteja nesta condição de comunhão com ele, para você participar do que ele é, do que ele tem. E ele poder liderar a sua vida. Então veja que este homem bom, do bom tesouro, tira do coração o que é bom. O coração dele está com a palavra, porque é isso que Jesus falou no 48. O cara cavou. E ele fez uma vala profunda, quer dizer, ele ficou muito tempo lá meditando, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Eu já falei para vocês que eu estou ouvindo Marcos. Eu ouço Marcos todos os dias. Estou ouvindo, leio. Aquilo fica dentro de mim. Eu gostaria de saber de cor, falar de cor tudo, para eu ficar mais mastigando isso a ponto de ter mais revelação. Porque quanto mais você lê, mais você vai entendendo, mais você vai recebendo. O poder de Deus vem através da abundância da palavra de Deus dentro de você, operando na sua vida, você pensando nela. Não, não preciso ficar fazendo força para pensar. Aquilo flui, igual abrir a torneira, não vai sair terra de lá, vai. Sai o quê? Água. Se você ler muito Bíblia, se você confessar a palavra, se você orar em línguas e ficar lá todos os dias aquele tanto de horas e ficar, o que vai ficar fluindo na tua cabeça é a palavra de Deus. E o diabo não tem mais chance na tua vida. Ele vai atacar, mas ele não tem mais chance. Você não é mais dele. Acabou, você não é mais dele. Aleluia. Estão me acompanhando? Então, este homem que cavou, que é o 48, que abriu profunda vala, lançou o alicerce da sua vida. O seu estilo de vida é a palavra de Deus. Entende isso? O seu estilo de vida é Jesus Cristo. Quando o diabo vier, o retorno que sai dele é a palavra. Ele responde ao diabo com a palavra. É o que sai dele. Este homem é bem-aventurado. Este homem não vai entrar nos laços do diabo. Não vai cair. A vida dele não vai cair. Ele pode durar 120 anos. A vida dele não vai cair. Porque a palavra de Deus sustenta ele, porque ela está dentro dele. Ele tira lá de dentro a palavra como reação, como vida, diante dos ataques das circunstâncias. Isso não é o máximo? Não é bom você aprender isso? Quando o diabo vier, você está tranquilo, você está em paz. Porque o que está saindo de você é a palavra. O que você está pensando é a palavra. Deus te sustenta em qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas, por outro lado, veja aqui. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. É o 49. Ele foi explicar lá o que ele está falando. Jesus é o máximo. Não é não? Ele falou isso e explicou, queridinho. Olha só, o 49. Mas o que ouve e não pratica, não faz nada. Tudo bem, vocês vieram aqui hoje, vocês ouviram aqui hoje. Enfia a Bíblia debaixo do braço, vai embora, você não vai praticar nada. Quando você sai daqui, a tua cabeça é a mesma, o teu coração é o mesmo, a tua carnalidade é a mesma. A enchente vem, porque o diabo vai vir de qualquer maneira. Quer queira, quer não, ele vai vir. E o que é que vai sair daí de dentro? O mal. Gente, quando Deus fala mal, ele não está falando em maldição, ou palavras que amaldiçoam, ou, sei lá, palavrão. Ele não está falando isso. Xingar, ele não está falando isso. Ele está dizendo que toda palavra que sai da minha boca, que não é a palavra de Deus, é má. Ele chama isso de mal. Entende? Deus chama isso de mal. Por isso que ele não ouve. Ele não ouve oração. Se você não mudar o seu jeito, não encher a sua vida com a palavra, ele não vai mudar nada na sua vida. Ele não vai fazer mudança nenhuma, bênção nenhuma vai acontecer. Já passaram-se 10 anos, vai passar 15, 20, 80 e vai ficar a mesmíssima coisa. E é isso que o diabo quer, que você fica sentado aí, nesse lugar na sua vida, sem nada, sem resposta. Mas não é isso que Deus quer, porque Jesus morreu na cruz para te dar abundância de vida. Depende de você. O homem que não pratica é o homem que tira do tesouro dele coisas más, palavras erradas. Palavras erradas. Ok? Você, em primeiríssimo lugar aqui, ó, se você quiser se afundar nesta palavra aqui, você tem que fazer um corte com os ímpios. Agora. É hoje. Com Deus é isso, é já. Aliás, já devia ter sido ontem, mas não foi onde acabou. É hoje, então é agora. Porque não dá, não tem comunhão entre luz e trevas. Jamais. É impossível. Acendeu a luz, ó, todo mundo enxergou. Apaga, fica tudo trevas. Duas coisas juntas não existem. Luz e trevas. Para você ter sucesso, progresso na sua vida, ser abençoado. Para você não ficar dizendo por aí que Deus não ouve, que Deus não fez, que Deus não quer. que não é da vontade de Deus, aonde no mundo que não é da vontade de Deus? Faz favor. Então, esse do mal aqui é o 48, o 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Estão lembrados aqui, que a gente leu aqui agora há pouco? Que Jesus falou que cairá, casa sobre casa cairá. É isso aí. A vida, ó, cai porque é o ataque do diabo, é ele que está lá atacando e não tem palavra de Deus para pô-lo fora. Ele vai fazer uma destruição só, total. Então vai pensar um pouco na tua vida, se você não está acomodado onde você está, espiritualmente, e o diabo fazendo o que ele quer. Porque se você não sai do passo que você está, é o diabo que está agindo na tua vida. A tua vida não está no alicerce, estruturada no alicerce da palavra de Deus. E quando a enchente vier, quando as circunstâncias vierem as piores, você não sabe sair dela. Você vai recorrer a todo mundo vai te ajudar a orar, se der certo, Deus, se não der, que pena. Estão me acompanhando? Mas não é esse o final que Deus quer para ninguém. Deus quer o sucesso, Deus quer, sabe, o progresso de cada um. E olha, não só na vida profissional, financeira, familiar, ministerial, qualquer área, é para estar fundamentada na palavra de Deus. Então vamos ver agora, estão gostando disso? Deixa eu ver aqui então. Vamos ver então o Provérbios 4, versículo 20. É isso aí, queridos. Vão lendo, vão lendo. Comece a ler a palavra de Deus. Ore em línguas. Comece. Nós estamos vendo que é importante nós falarmos a palavra de Deus. É muito importante, porque ao falar a palavra de Deus, eu estou dando a Deus a condição de operar a palavra dele na minha vida. Então é muito importante eu passar um momento falando aqueles versículos. Pegue dois e vai falando, aquilo vai acontecer. De repente aquilo vai ser na sua vida e vai ser para sempre. Porque você ficou falando, ela foi estruturando você. É isso aí, você está sendo estabelecido na palavra, na rocha. Aquilo está entrando no seu coração. Você está falando a palavra. Tá? Você está dando, então, a condição do Espírito Santo colocar aquela palavra dentro de você. No seu coração. Você está entesourando a palavra. Tá? Este é o tesouro que nós temos que ter. Porque dele vem todas as outras coisas, os benefícios. Então, precisamos aprender a entesourar a palavra de Deus. E não entesourar as palavras malignas, mas que Deus não gosta. Está valendo? Provérbios 4, versículo 20. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Não os deixeis apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para os que se acha, os acha, e saúde para o seu corpo. Ô, minha gente, Deus não ia falar uma coisa que não é. Faz favor. Quem aqui não quer ter saúde? Gente, é horrível ficar doente. É horrível ter dor, é horrível passar mal. É horrível, o remédio não faz efeito, é horrível, horrível. Mas Deus está dando uma solução. Se nós começarmos a nos encher da palavra, nós vamos começar a ficar cheios de saúde. Porque nós vamos tendo saúde mental, nós vamos tendo saúde física, menos dor. É bom demais, gente. Não é para a igreja estar doente do jeito que anda. Não é. Porque falta palavra, falta prática. Então o diabo é que está reinando em vez de ser Jesus. Jesus, ok? Não é não? Claro. A gente tem que falar bem claro para saber, dar um clique, né? Peraí, eu preciso dar um jeito. Então, ano 21. Então, nós já lemos, 21, 22. Agora, o 23. Sobre tudo, tudo, tudo, Deus quer falar. Acima de tudo, gente. O que se deve guardar? Guarda o coração. Lembra que Jesus falou que dele ou sai o bem ou sai o mal? Porque dele procedem as fontes da vida. O que, que Jesus quer dizer aqui? Que é para nós sermos diligentes com relação ao nosso coração. Quando ele diz guarda o coração. Porque nós vamos estabelecer a nossa vida. Você sabe que a sua vida, ela é o que você estabeleceu para ela ser. Tem tempo de mudar, se quiser. Mas você está vivendo o que você já estabeleceu. Pode ser mais. Pode ser mais. Pode ser bom. Mas se você está lá, paradão, você estabeleceu isso para você e não tem como mudar. A menos que você guarde o seu coração diligentemente. Toma conta dele diligentemente em colocar a palavra lá dentro. O que, que você faz na sua vida? O que, que você faz na sua vida que você não coloca a palavra lá? Por que você não quer a palavra de Deus? Por quê? Quais são as desculpas que você dá para você? Porque Deus não está aceitando desculpa nenhuma. Nem, nunca vai aceitar. Quando a gente chega lá no dia do juízo, não vai adiantar, nem, não tem uma fração de segundo para desculpa. Deus não aceita desculpa, porque ele morreu na cruz. E te deu a condição, a nova natureza. Qual é a desculpa que você dá na sua vida? Para você não se estabelecer na palavra. Sendo que você já nasceu de novo e você tem a natureza de Cristo Jesus. Por que que você não se estabelece nela? Então não é. Você não está deixando a sua alma por conta do diabo? Com toda a sua agenda, a sua busca, os seus desejos. Isso aí não está à mercê do diabo? Em vez de você ouvir Deus que te dá tudo, que muda a sua vida, que te presenteia, te faz favores, que te cura, te dá prosperidade. Pensa só uma coisa, porque Jesus falou assim, ó, tem dois tipos de coração, tem dois tipos de vida, né? O que pratica, que ouve a palavra e pratica, o que ouve não faz nada. Agora imagina aqui, né? Vamos trazer bastante bicicletas ergométricas. Sábado, sábado vem não que vai ter coisa, no outro. Tá? Mas aí vai dar desculpa porque vai ser feriado, mas então no outro. Então, nós vamos marcar um dia que todos vocês virão. E nós vamos ter uma bicicleta ergométrica para cada. E olha, você vai ter que atingir uma velocidade de 60 km por hora. É fera, hein? E 3 km rodados. Ah, que lindo. Mas vem cá. Veja essa cena agora. Já visualizou aqui o bichinho? Já estou a 60. Um quilômetro já foi. Dois, três. Eu fui aonde? Nem. Então, que bonito. Que lindo. Entendeu? Que bárbaro, né? Você chegou, cara. Você veio, ouviu a palavra, você buscou Jesus, ele falou com você e você não fez nada. Não foi para lugar nenhum. Estão me acompanhando, gente? Pelo amor de Deus. Ah, essa daqui vale 10 agora. Aleluia, Espírito Santo. Isso é dele, hein? Isso é dele. Olha aqui, queridos. Então vamos ler o 23 de novo, que eu nem terminei. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você é que estabelece a sua vida de acordo com o que você é dentro de você. E não adianta reclamar. Porque tem aquele que chora a vida inteira, reclama a vida inteira. Por quê, hein? Porque ele não se estabeleceu nada na rocha. Tá valendo? Oh, glória a Deus, gente. O povo começar a aprender e falar, peraí, eu que vou dar um arranque aqui agora, que eu não vou mais ficar nessa, não. Olha que diabo, você não vai me pegar, não. Peraí, tá dependendo de mim? Então você vai ver. Tá dependendo de mim, você vai ver, diabo. Mas quando eu descobri, eu fiz isso. Falei, tá dependendo de mim, é? Eu gosto de desafio, sabia? Minha vida é desafio. Ah, é, diz que eu não posso, então eu vou provar que eu posso. Porque eu tudo posso aqui em Fortaleza. Ah, não posso? Ah, é difícil, então eu vou ver. É difícil, mas eu faço. Pronto, porque eu quero andar com Deus e eu não quero andar mais com o diabo. Chega. Se eu olhar para a minha vida para trás, mas eu não quero nem um segundo estar lá. Nem o melhor dia de lá, eu não quero nunca estar lá. Nunca. Nem o melhor dia, eu não quero. Bom é hoje, com Jesus. Bom é agora. Maravilha. Meus olhos estão se abrindo. Estou entendendo, estou me enchendo dessa palavra. Então, olha aqui, no 24. Desvia de ti a falsidade da boca. Entendeu isso? Para de falar o que não é a palavra. O imposto subiu, não vai ter mais, vai acabar, vai isso, que vai que aquilo, que vai que não sei o quê, e que não sei das... É o dia inteiro, é só essa ladainha, poxa. E que fulano... E que esse fulano está te dando para a sua vida? Qual é a interferência dele na sua vida? E o outro, e o jogador, não sei das quê, que... O... E que isso está mudando a tua vida? A mulher ia te matar, porque vai ter a copa, quem que vai pagar as despesas? Que não sei o que. Já que eu não vou me matar, eu vou viver muito mais. Algum proveito vou ter, seria agora mais. Ok. Cada bobagem, gente, isso que é falta de palavra de Deus. Tem tempo, começa a ler a palavra hoje, vai ler a palavra, larga a mão. Sabe uma coisa que você tem que fazer, gente? Você adora um esporte. Você vai ter que um dia falar, não, agora, esse esporte é tudo que eu amo mesmo. Mas eu quero amar Jesus mais que esse esporte, porque realmente eu ainda não amo Jesus tanto. Então eu vou pegar este horário, o esporte, com licença, até outra hora, eu vou ficar com Jesus agora. Porque eu quero receber dele, eu quero usufruir dele, eu quero provar. E ele disse, provar e ver de que eu sou bom. Prova. Deus falou, prova, ué. E eu estou provando. Eu sei ficar na presença de Deus a qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. Eu me encho dele. Me encho no bom sentido. Eu fico abastecida. Plena. É muito bom. Eu não sinto falta de nada. Nem de ir em lugar nenhum. Às vezes, ah, eu podia ir em lugar. Eu não quero ir em lugar nenhum. Eu fico canseira, sei lá. Vai lá, tá tão cheio de diabo. Eu começo a doer o pé. O sapato aperta. Aí a calça ai, tá doendo aqui, apertar. Ai, quero ir embora. Arrancar de tudo. Vai chegar na minha casa. Aqui está bom diante de Deus. Isso é paz. Eu vou quando eu quero, eu não preciso ir. Em lugar nenhum. Tá certo? Às vezes preciso até no mercado, mas sobrou só um tomate, daquele tomate eu vou fazer almoço e janta. Tem que render. Porque eu não vou no mercado mesmo. Agora não vou, que não vou, que não vou. Estou precisando ficar com Deus. Fazer isso aqui e tal. Entendeu? Eu não estou precisando de nada. E você tem que chegar nesse lugar. Onde Deus te supre. Vai orar em línguas. Ficar com Deus. Ué, você está trabalhando, vai orando. Está guiando, vai orando. Está no ônibus, vai orando. Vai andando a pé, vai orando. Vai falando versículo. De acordo com a sua necessidade. Ah, eu estou orando. Ah, vai mentir para lá. Se tivesse, Deus já tinha feito. Pensa que ele está demorando para fazer, ele faz logo. Não fez porque não está orando coisa nenhuma. Orou um dia, parou um mês. Então, vê lá agora Isaías, então, 55, para encerrar, ok? Ai, Deus é bom, né, não? Ai, que coisa. Não tem um sabor delicioso essa palavra? Capítulo 55, né? Isso, estamos no mesmo. Então, vamos lá. Versículos 10 e 11, só para confirmar tudo. Ah, para, calma, calma, peraí. Então, ele não falou ali agora, porque eu preciso concluir isso, o Espírito Santo me lembrou. Que então, nós estabelecemos a nossa vida se nós guardarmos o nosso coração, colocando a palavra de Deus lá. Então, se você confessa a palavra de Deus, você está colocando ela dentro de você. Pega dois versículos e vai falando todo dia, dois versículos. Depois você lê a Bíblia, lê João, lê Efésios, sei lá. E daí você ora em línguas, adora o Senhor. Deus começa a agir na sua vida, de repente aquilo acontece. Se você não faz isso daí, como ele disse lá, que é para você não ter uma boca falsa, porque daí nós vamos cair naquele exemplo que Jesus falou do homem que tem um tesouro mau. Ele tem um tesouro mau. O cara que tem um tesouro que é mau, ele fala o quê? Coisas más, não é mesmo? Ele fala o mal. Mas o que tem o tesouro bom? Ele fala o quê? O bom, coisas boas. É isso que ele estava falando lá. E Jesus não falou lá que a casa sobre casa cairá? Então, fechando o assunto, é isso daí, que a casa que não está estabelecida na rocha, está estabelecida lá no diabo. E vai cair, porque é ele mesmo que derruba. Ele é horrível, ele derruba mesmo. Vem uma adversidade na vida, uma circunstância, um problema. Começa a levantar problema, e você fica apavorado, fica na condição dele. Deus não quer isso. O diabo levanta problema, você vai buscar um descanso em Deus. Ele vai te dar descanso. Ele vai te dar paz. Ele vai entrar na tua casa. E aquela palavra que você está confessando, ela vai acontecer na sua vida loguinho. De repente, plum, tch, acontece. É isso aí. Então, isso tudo tem a ver com o que Deus falou em Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Deus que está falando. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Imagina só, gente, vocês já foram lá? No mercado tem uma sessão assim? Quando eles vendem flores, com os envelopinhos, né? De flor, né? Margarida, boca de leão, sei lá, cada florzinha linda, né? Ou salsinha, sei lá, põe lá um monte de sementinho, né? Envelopinho assim. Aí você vai lá, você vai plantar aquilo aonde? No cimento? Não. Se plantar no cimento, ela morre na hora. Você vai lá e planta no jardim, ou você planta num canteiro, sei lá, numa floreira, e começa a regar. E lá o envelope diz assim, ó, tá bem escrito lá, ó. É boca de leão. E 100% garantido que dá flor em 6 meses, vamos dizer, 3 meses. 100% garantido. Quando você compra aquilo, você está vendo a boca de leão, a flor? Não, você confiou, né, na semente. Aí o cara falou, está escrito 100%, você vai lá, planta, rega. Quando você vê, sai a florzinha. A palavra de Deus é isso, é o que Deus falou aqui. Deus falou aqui. Que você pega essa... Você não está vendo nada do que está falando aqui, caramba. Que eu estou curada. Que eu tenho paz. Que o Senhor é o meu provedor. Que Ele me ajudou no meu emprego. Que Ele solucionou todos os meus problemas. Que Ele me protegeu contra o mal. Que Ele resolveu as minhas situações. Endireitou a minha vida. Eu não estou vendo isso na minha vida ainda. Minha vida está o oposto. Totalmente o oposto do que Ele está falando. Mas é igual o envelopinho. A semente está lá. Marcos 4, 14. O semeador semeia a palavra. Então eu vou pegar esta palavra e vou semear na minha vida. Não estou mandando você trazer dinheiro nenhum semear aqui. É lá que ensino mais errado. Estão me acompanhando, cara? Deus falou para você semear a palavra dele na tua vida. E ela vai trazer muita colheita na tua vida. Aí sim você vai ajudar no reino. Então, este é o princípio do reino de Deus, que é espiritual, tá ok? O princípio do reino de Deus é esse, que Ele está nos ensinando como andar nele. Então, esta palavra semeada aqui, ela vai me dar prosperidade, ela vai me dar bênçãos, é tudo o que Jesus falou lá em Lucas 6. O coração bom tira do seu tesouro coisas boas, que é a palavra de Deus. Por isso que eu disse... Deus não vai ouvir oração que não está baseada na palavra. Coisa que eu inventei. Oh, Deus, eu vou abrir essa loja, o Senhor abençoa. Deus nunca mandou você abrir loja. Coisa nenhuma, Ele não vai abençoar coisa nenhuma. Oh, Deus, mas você não abençoa. Eu não, eu nem estou nessa loja. Eu nem sei o seu endereço, porque eu nunca nem pensei nisso. Você foi sozinho, fica lá sozinho, se vira. Não vou abençoar nada. Vocês estão me acompanhando? Mas tem uma coisa que é certa. Cura é 100% certa. Pelas chagas de Jesus eu já fui curado. Pelas chagas de Jesus eu já fui curado, mas eu não estou curado coisa nenhuma. É igual a semente. Eu tenho que começar a plantar essa palavra dentro de mim. Ficar com ela para eu ver o resultado, porque Deus não mente. E Deus não quer que as pessoas fiquem sem bênçãos. E daí por diante, que ter paz, ter proteção, ter segurança, ter direção para a vida, tudo isso está na palavra. E as bênçãos têm que acontecer na nossa vida. É para parar de cristão, não ter mais bênçãos na vida. Vai na igreja, meu pastor é ótimo, ai que bom. É. E ele está bem? Ele está. Está bem até as custas, né? Que tristeza. Porque Deus não está fazendo nada. Porque Deus está fazendo na tua vida? Não, eu estou esperando, né? Mas como você está esperando? O pastor está orando para mim. Oh, que lindo. Tudo bem, você vem aqui, nós vamos orar por você, mas você vai na tua casa assumir um compromisso. Você tem que mudar a tua mente, você tem que mudar o seu coração, o seu estilo de vida, você tem que ter a palavra de Deus dentro de você. Não é que é errado orar, os dons são maravilhosos, a gente viu hoje a manifestação aqui. Mas você tem que se estabelecer na palavra de Deus, porque Jesus falou isso. Você vem a mim, você me ouve, então pratica. Começa a praticar, vai orar, porque crente não ora, coisíssima nenhuma. Crente trabalha pra caramba, pra liderança da igreja, né, de graça às vezes. Trabalha cobrado, blá, blá, blá, não vê retorno. Deus não tá nessa de jeito nenhum. É, mas às vezes acontece alguma bênção lá. Acontece porque falou a palavra, a pessoa creu, Deus fez, que é a palavra dele. Estão me acompanhando? Então, por favor, ninguém vai ficar no lugar que está. Pelo amor de Deus, Jesus morreu na cruz por você. Ele te deu tudo, a vida dele para você. Ele é a palavra, ele é o verbo. Ele é o filho de Deus, ele é o salvador. Ele é o teu Deus, o teu Senhor, o teu amigo, ele é teu tudo. Então não deixa a sua vida ficar desse jeito. Todos os problemas têm solução. Vai orar, começa a orar em línguas. E daí o diabo vem, mas ele te prometeu te dar segurança, porque você está na rocha e ninguém derruba essa rocha, que é Jesus Cristo. Para o diabo acabar com a tua vida, ele tem que acabar com Jesus. E ele lá pode acabar com Jesus? Não, então ele não vai acabar com você. Porque essa palavra está dentro de você. Entende isso? Ele vem, mas ele não vai poder acabar com você, porque ele tem que acabar com Jesus. Então vai se estabelecer em Jesus. A segurança da tua vida é Jesus e não os homens. Que poderá fazer o homem, se Deus é por você? Aleluia. Valeu? Toda glória, Jesus. Uhul. Isso é ele, eu estou vibrando, estou adorando, eu quero mais. Mais, mais.